Posso? Pode, tá bom. Demorou. Ha! Quero que a sorte me ajude nas batalhas que eu travo, mas do berço ao ataúde vou manter minha atitude, não importa latitude ou longitude. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Nem centavo, nem milhão, nem o dobro, nem metade, nem a prata, nem o ouro, nem o euro, nem o dólar, nem fortuna, nem esmola. Nada do que eu conheço paga o preço de viver sem liberdade. Felicidade não é coisa do outro mundo. Eu não sou um vagabundo, mas sei vagabundear. Trabalho duro, penso no futuro, mas o presente eu vou desembrulhar. É como disse a Berenice, vamos parar de meninice. Eu nunca fujo do perigo, falou comigo. Amiga, chama as amigas que eu vou chegar com os amigos. Confia em mim que no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim. E no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Aí, churrascada lá em casa. Traz a carne pro espeto, traz o gelo pra gelada. Traz o verde pra salada. É sempre um bom motivo pra juntar rapaziada. O chimarrão na praia ou no rincão representa a tradição que passa de mão em mão. Da mão que passa pra boca, da boca pra outra mão, que passa pra outra boca com um sorriso de satisfação. Abre a roda do chimas, deixa eu chegar. Diz que puxar a bomba até a cuia roncar. Damas primeiro, mas vai devagar. Cuidado que é pra não se queimar. É como disse a Berenice, falou e disse. Vamos parar de meninice, falou e disse. Eu nunca fujo do perigo, falou comigo. Amiga, chama as amigas que eu vou chegar com os amigos. Vem baixar. Tô chegando. Confia em mim que no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim. E no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Gosto do que é bom e o que é bom não enjoa. Curto a minha vida, que ela é curta, mas boa. Não tem carne, eu como peixe. Não tem mate, eu bebo água. Não tem festa, a gente faz a festa de duas pessoas. Eu e você, você e eu chegar mais perto. Por que você tá tão longe? Não esconde esse sorriso assim. Confia em mim que no fim dá tudo certo. Se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Me dá um pouco da boca, me dá um naco da nuca. Não se preocupa, eu não tô louco, nem você maluca. Agora é tarde pra tremer de medo, que ainda é cedo pra morrer de culpa. É como disse a Berenice, falou e disse. Vamos parar de meninice, falou e disse. Eu nunca fujo do perigo, falou comigo. Amiga, chama as amigas que eu vou chegar com os amigos. Confia em mim que no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim. E no fim dá tudo certo. Avisa pras amigas que tá tudo certo. Eu chego com os amigos e tá tudo certo. Tudo certo, eu chego com os amigos e tá tudo certíssimo.